È vero. Autotaxi, pode pegar ingresso. Gol 922, redução para 229, gol 922. 229, gol 922. Control American Niner 80, on the ground for gate 11. American Niner Tudo, welcome to Salvador. Approved taxi Alpha Juliet, gate 11. Alpha Juliet, gate 11, American 980. 1-4-3-4. 1-4-3-4, siga para o 060 na chegada Bonfi. Corrigindo, chegada Mari. 060 na Bonfi, 1-4-3-4. Corrigindo, 1-4-3-4, chegada Mari. 1-4-3-4. Chegada Mari, 1-4-3-4. 3663, prossiga para 2000 pés, ajuste no 015, reporte estabilizado no LS. 2000 no 015, reporte estabilizado no LS, 3663. Oxenéia 6225, prossiga para 4000 pés. 4000 pés, 6225. Tá 31179, chame o centro Recife, 1251, alternativa 133-25. 6200. 6200, complete de aproximação, torre 18-6. 18-6, daqui a pouco. Torre Salvador, bom dia, Oxenéia 6200. 6200, autorizado pouso 90, vento calmo, 1015. Gente, livre pouso, 1015, 6200. Oxenéia 6225, 2000 pés, ajuste 1015. Reduza em 20 nós a sua velocidade. Reduzindo para 200 nós, baixando para 2000 pés. Oxenéia 6225. Ativo TAN 3663, reporte estabilizado. Ok, reporte estabilizado, TAN 3663. 922, prossiga para 2000 pés, ajuste no 015, reporte estabilizado na LS. 2000, 015, reportará a LS, 922. Lua 34, redução para 200 nós, descida autorizada para 2000 pés. 220 nós para 2000 pés, zona 434. Controle, muito bom dia, esse é o 3304, cruza 190 para 160, informação Índia. Baixo 3304, bom dia, desça para 4000 pés na chegada Ponce, ajuste 1015. 4000 Ponce, 1015. Outro ingresso, decola? Estabilizando a aliança, 3663. Andra 3663, cheque o trem de pouso. Complete a aproximação, torre 186. 186, boa. Salvador, volta 3663, passar externo sobre o Jalé Lento, 0. 3663, continue e aguarde pista livre. Aguardando pista livre, até 3663. Mike Eco Delta, mantém a posição, aguardando nova autorização para decolagem. Pode chamar o solo, 6200. 6220, 04, direito, 219. 219. Salvador, Oxenep 6200, livrar. Oxenep prossegue via Alfa, reporta antes da Juliette, por favor. Alfa, antes da Juliette. Delta táxi, autorizado, taxiar na 35, iniciar a colagem. 4000 pés, 1015 o ajuste. Firmativo, na chegada Bonf, informará. Xenep 2600, tá, receptor localizador, 3 meses externo. É 225, cheque trem de pouso, complete aproximação, torre 186. 186, torre, obrigado. Confirme o que tá fazendo. Vai correr do axé? Pede a decolagem com a intenção do senhor. Essa posição é manter o setor norte aguardando sequenciamente ali. A instrução para decolar a 35 para o senhor taxiar via pista e na cabeceira 35 decolar com o professor. Ok, desculpa, foi entendido que foi autorizado a decolagem da 35, mas tem problema, aguarda aqui no setor a aproximação LS após o cruzamento do eixo da 10. Afirma, mantém o setor norte, pairada, ajuste 1015, sua decolagem foi ao 062. Assim, vai acordar, vai aguardar. O pouso para a 3663? Pouso autorizado. Autorizado. 24, 6200. Boa, 6225, achei, né? 6225, seguinte, continua e aguarda a pista livre. Aguardando, 6225. Vai 5 Delta pra visual, com o coronado no final do LS, quase superado, tá autorizado a transferir o controle? Negativo, vai cruzar a final da 10, na minha escuta, passando a retaguarda do tráfego, atenta a esteira do mesmo, o ajuste é 1015. Tá, sim, vai passar a retaguarda do mesmo, Eco Delta. Delta, agiliza o cruzamento da final. Agiliza. 3663-07, direito 219. 219, o 3663. Dois, dois, cinco, trezentos, três, nove, mil e quinze, tem pouso autorizado na 10. Autorizado pouso na 10, 62, 25. Autorizado no ILS, 3304. 3663, Alfa Juliette pro 02. Tente pro 02, 3663. Localizador 922. O 922, complete a aproximação, check tem de pouso, torre 186. Torre 1935. Tá, tem o copiado, 1434, após desvio, Duna. Após desvio, Duna, 1434. Vai ser interceptando logo. Controle, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, prossiga 1.000 pés, direto Manati, reporte 20 milhas. Ok, graças, direto Manati, reporte 90, Eco Delta. Controle Salvador, bom dia, Oxalé 6302, informação ainda. Oxalé 6302, desça para 5.000 pés na chegada Mário, ajuste 1.0.5. 5.000 pés, 1.0.5, Oxalé 6302. Gol 922, uma milha de espera, baixar de check-up. 6225, prossegue via Alfa Juliette pro 01. Alfa Juliette 01, 625. Repouso no 0, gol 922. Proedidura 1434. Complete a aproximação, torre 18.6, mão bolsa. 18.6, grata. Engenheiro, Alfa, confirma suas intenções de voo, por favor. foi emitida onde? Gente, tá autorizado, voo local, mil pés, decola down 97. Após decolagem, curva à direita, prossegue no axé, 0171 no transponder, 11935 é a frequência do controle. 2, Salvador, gol 1434, baixa, travado. 434, continue agora, puxa livre, 1015. 1015, 1434. Boa, o gol 1922, livrou. Gol 1922, boa, prossegue via Alfa Juliette 08. Alfa Juliette, posição? 08. 8, obrigado. Azul Salvador, bom dia, Azul 4208. 4208, aguarda para a cópia e para Pucaracaju, por gentileza. Pucaracaju, ela foi 4208. 434, 330 graus, 49, pouso autorizado na 10. Livre pouso na 10, 1434. 5217, ponto ideal. 4000 pés, 5217, chegada bom, 1015. 4.015, bom oficiante. Dono, acho que a MT já mandou e solicito se possível ter presente aí, vai, tá? Dita formações. Tá, tá autorizado, 6312. Direto, tá, tá presente, 6312, obrigado. Alfa, reporte para ingresso. Aqui é o Grêmio da Bim Sequência, reporte até o regresso. No 434, prossegue via Alfa Juliette pro 07. Alfa Juliette 07, uma longa sinal da 10-3304. 3304, a 2 milhas para o marcador externo, cheque treino de pouso, torre 18-6. 18-6, 3304. bom dia. 3304, logo a final da 10, baixar travado. 3304, bom dia. Ajuste 1015, 330 graus, 59, todo autorizado na pista 10. Livre, pouso na 10, confirma o vento? 330 graus, 2 nós. 20, 5217. Torre Salvador, por gentileza, poderia aumentar o brilho do papi? Oh, agora sim, obrigado. Nada. Amigo, tá autorizado para Recife, nível 370. Sua decola da 10 sai da PUC, transição Aracaju. Após decolagem, curva à esquerda. 5077 no transponder, 11935 é a frequência do controle. Sente autorizado Recife, 370, perdão. Recife 370, decola da 10 na PUC, Aracaju, curva à esquerda, aciona 5077. 19-35, no controle. Nosso próximo 2-0. Protegimento correto, chama proposto no 03. Chamarão, 2-0. Alô, Xanel 621, por gentileza, autorização 380, Galeão. 21, mantenha a minha escuta e aguarda, por gentileza. Sua autorização tem que ser solicitada com o centro Recife, devido ao controle de fluxo na CI Brasília. Tem, poderia só adiantar a saída? Gael, Leda, Bidez. 304, prontinha, prossegue de alta de 05. Autorizado, projetado, 5826. Cheque de Alfa Juliette para 05. Alfa Juliette para 05, 3304. Agora o pushback de acionamento do 4208 está no pátio 3. Autorizado, pushback de acionamento de cima-ataque. 4217, curva à esquerda na Pro 160, reposta estabilizada. Esquerda 160, reportará 5217. Poxa, né, 312, agora 3 milhas para o marcador externo, complete aproximação, torre 18-6. 18-6, obrigado, boa, bom dia. Salvador, bom dia, o Chané 6312, estabilizado no final do ILS X-Ray, pista 1-0. É 312, tem pouso autorizado, vento calmo, 1017, correção 1015, ajuste. Livre pouso na 1-0, Chané 6312. Bom dia, Salvador, o Índio November Alpha, linha pronto para decolagem do 1-0. November Alpha, mantém a posição. Mantém posição, Índio November Alpha. Por gentileza? Letra Bridge, eu acredito que seja, mas não tenho muita certeza. Okay. 290 com 2. Obrigado. Cruzador, 35217. 35217, complete a aproximação, torre 18, 612, algum pouso. Parar, 18-6217. Do 4208, soltero na Maceió, tem 3 horas e 40 e 65 a bordo, para o táxi. Eu prossegui via pátio Índia e Alfa no ponto de espera 118-6. O altímetro marca 1015 agora. Pátio Índia e Alfa, ponto de espera, torre 18-6, ajusta 1015, 4208. Vitor Mike Quebec, muito bom dia. Pátio, se encontra em pista que decola. Autorizado, Cairo Lourenço, mil pés. Decola da 107 no Axé. Após decolagem, curva direita. Aciona 0161 no transponder. Após 0161, 118-6 torre, 119-35 controle. 322-6, direita, 219. Ô, 219. 312, obrigado, bom dia. 5 reporte estabilizado na LS. Para 2000, reportará estabilizado 50. O 526 pode ser liberado da restrição e entrada, tudo bem? Está livre da restrição. Exato. 6312.